Señor bendito, esme aquí. Estou aflito, venho pedir que os meus espinhos não firão mais. Dá-me um pouquinho da tua paz. Só me realizo em ti, meu Senhor. És meu paraíso, meu Éden de amor. Senhor bendito, tu vens a mim quando contrito eu vou a ti. Tu nem te lembras do mal que fiz. Junto contigo sou tão feliz. Só me realizo em ti, meu Senhor. És meu paraíso, meu Éden de amor. Quando a ovelha sente temor, corre para os braços do seu pastor. E eu me apresso em te dizer: quero em teus braços me proteger. Só me realizo em ti, meu Senhor. És meu paraíso, meu Éden de amor.